você quer ouvir Deus falar e te ensinar a mensagem de amor, que diz assim: vinde a mim todos vós, vinde após, é a voz do Senhor. Escuta a voz do teu coração, este é o lugar onde Deus quer falar. Vem lá no fundo, presta atenção. Escuta a voz no teu coração. Assim nos diz Jesus Cristo Rei, a sua doce voz escutei. Aos que quiserem, Jesus disse assim: toma tua cruz e vinde após mim. Escuta a voz no teu coração, este é o lugar onde Deus quer falar. Vem lá no fundo, presta atenção. Escuta a voz no teu coração. É necessário saber distinguir a voz do Calvário que se faz ouvir aos quatro ventos em proclamação. Escuta a voz no teu coração. Escuta a voz no teu coração. Este é o lugar onde Deus quer falar. Bem lá no fundo, presta atenção. Escuta a voz no teu coração. Escuta a voz no teu coração. Este é o lugar onde Deus quer falar. Bem lá no fundo, presta atenção. Escuta a voz no teu coração. Escuta a voz no teu coração. Este é o lugar onde Deus quer falar. Bem lá no fundo.